Ciências da Natureza, 4 de agosto de 2022. Vulcão da Islândia entra em erupção após dezenas de terremotos perto de Reykjavik. Hashtag InfoSátira. De acordo com relatos da mídia local, foi possível capturar a lava ao vivo. Hashtag InfoSátira. Um vulcão entrou em erupção na Islândia nesta quarta-feira 03/08 após uma onda de atividade sísmica no país congelado. Como vemos na imagem abaixo a erupção. A lava veio de rachaduras no solo, disse a Bloomberg Einar Jorleifon, especialista em desastres naturais do Serviço Meteorológico da Islândia. Vulcão Geldingadalir em Fagladalsfjörður, na península de Reykjanes. Uma transmissão ao vivo subsequente pelos cientistas mostrou uma fissura de 100 metros no solo preto, com magma borbulhando na superfície, como algo saído de O Senhor dos Anéis Mordor. Felizmente, de acordo com o Ministério da Defesa Civil e Gestão de Emergências da Islândia, nenhuma vida parece estar ameaçada pelo fluxo de lava neste momento. O principal centro de transporte do país, o aeroporto de Keflavik, recebeu um breve alerta, como era procedimento padrão durante uma erupção. No entanto, a instalação ainda não cancelou nenhum voo e as operações permanecem dentro do cronograma. Jorleifon previu que a erupção teria pouco impacto no tráfego aéreo porque foi uma erupção de fissura onde a lava fluiu em vez de explodir. Isso geralmente é menos perigoso do que o tipo de bombardeio central, no qual detritos e ejetados de lava fluem de um ponto central, como a erupção glacial de Eyjafjallajökull em 2020. Mais de 100 mil voos foram suspensos e centenas de islandeses foram forçados a evacuar suas casas após o último desastre, informou a Reuters. A erupção mais recente de Geldingadalir ocorreu na mesma área que começou em fevereiro de 2021 por 6 meses, perto da cidade pesqueira de Grindavik, que abriga cerca de 3.600 pessoas, segundo a Bloomberg. O geógrafo Benjamin Enig recentemente tweetou as duas erupções lado a lado.